Aqui o bicho já não pega. Aqui o bicho já não pega. Aqui o bicho já não pega. Eu tô em Deus, em Deus eu tenho fé e paz. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Em nome de Jesus, maldade aqui jaz. Longe do alcance, eu tô longe do alcance. Em Cristo ressurreto, Jesus me deu uma revanche. Segunda chance pra prosseguir, perseguir aquele que me perseguiu até aqui. O mesmo que embaraçava os meus passos e a todo instante me armava um laço, buscando uma brecha pra me mandar pro espaço. Mas minha alma escapou como da fuga um pássaro. Me lembro bem do meu passado, na senzala do inimigo. Meu raciocínio era escravo, sem liberdade pra ver a luz do evangelho. Bíblia pra mim na gaveta, mais um livro velho. Cheio de planos, de sonhos frustrados, num carro importado, um sonho de consumo. Ter uma mina pump e um futuro garantido. Mas longe de Cristo, inferno é prejuízo. Graças a Deus que me salvou e me deu certeza. Na presença do inimigo me preparou uma mesa cheia de glória, banquete de alegria. Ter vitória e vitória, o caminho dia após dia. Agora é Jesus que comanda a parada. Tem maior respeito desde que chegou na área, pois ele é o único aqui a traficar a paz. Aqui o bicho já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Eu tô em Deus eu tenho fé e paz. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Em nome de Jesus, maldade aqui jaz. Malandragem, cabreiragem, não embarco mais nessa viagem. Rasguei meu passaporte e hoje em Cristo eu tenho bagagem pra afirmar e confirmar que o sistema desse mundo é um edifício que vai desabar. Mas Satanás continua a nos convidar, dizendo que a festa rola lá no último andar. Tem mulherada e cerveja gelada. E se vacilar um beck pra rapaziada. O prédio tá ruindo, os manos estão subindo, dizendo o bicho está pegando, estão curtindo. Final de festa e o que resta? Debaixo dos escombros, milhares de manos perdidos nas trevas. Escute o alerta, não fique com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e o diabo de vós fugirá. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Eu tô em Deus eu tenho fé e paz. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Em nome de Jesus, maldade aqui jaz. Veio perdido no inimigo, saí na fuga e com a ajuda do Senhor não fui atingido. Mas não ficou só nisso, armei o contra-golpe. Prudente como a serpente, eu dei um golpe certeiro e atingi o bem cheio. Se o demônio tiver testa, pegou bem no meio. E tudo isso eu devo a Jesus que por mim veio. Morreu e ressuscitou no dia terceiro, pra me fazer um guerreiro, um guerrilheiro, que com a oração faz tremer o inferno inteiro. Pois sobre todo nome está o nome de Jesus, e não há trevas que resista diante da luz. A ti meu tu, a verdade eu expus, pra que você seja livre, essa letra eu compus. E seja do lado de Deus, será sempre forte. Se ficar o bicho pega e se orar, o bicho corre. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Eu tô em Deus eu tenho fé e paz. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Em nome de Jesus, maldade aqui jaz. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Eu tô em Deus eu tenho fé e paz. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Aqui o bicho já não pega. Já não pega mais. Em nome de Jesus, maldade aqui jaz.